Gilson, meu irmão, só tenho a agradecer esse carinho, sem palavras. Muito obrigado por ter vindo e por estar com a gente. O Rap Nacional também te ama, irmão. Pode ter certeza. Valeu, Dexter. Pra mim, sem palavras também. Uma honra. Bom estar com você, ser teu amigo e participar desse projeto lindo, maravilhoso. Beijo, amigo. Firmeza total, mestre. Canta mais um pouquinho pra nós, vai lá. Eu queria ter uma vida simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer.